ZYH 284. Frequência 1170 kHz. Rádio Guaranópolis Limitada. Uma emissora do Grupo Empresarial Edilson Negreiros. Moés, Amazonas, Brasil. A rádio de todas as estações. A rádio do coração. As melhores músicas estando aqui. Rádio Guaranópolis. A número 1. Mais potência. Com o sinal mais forte. Mais potência. Vai bem mais longe. Ouça e confira. Continue ligado. E aí? A próxima atração. Começa agora, aqui pela sua rádio Guaranópolis, programa A Vez do Caboclo. Um programa voltado para você, amigo do interior e a juventude querida de Moés. Notícias, alegria e sua participação. Programa A Vez do Caboclo. É o povo da zona rural e a juventude de Moés no rádio. Boa tarde, meu amigo Reinaldo Campelo. Opa! Muito boa tarde! Está começando mais uma edição aqui do seu programa, A Vez do Caboclo! Hoje, nessa sexta-feira maravilhosa, sexta-feira gostosa, sexta-feira agradabilíssima, hoje dia 20, rapaz, hoje dia 26 de junho, ano de 2020, aquele abraço da rapaziada já conectada com a gente. Vamos aqui agradecer primeiramente a ele, o nosso arquiteto maior, ao nosso papai do céu, por ter dado essa tarde maravilhosa para que nós pudéssemos estar aqui realizando, apresentando, hablando hoje nessa sexta-feira maravilhosa. Agradecendo também aí nossos queridos ouvintes, tanto aqui na cidade como no interior, nas nossas queridas comunidades rurais, o programa A Vez do Caboclo. E a partir desse momento você já pode mandar sua mensagem de texto para o número 992653252, valendo os brindes aqui hoje no programa, hein? Tudo preparado, tudo legal, tudo bacana. E nesse exato momento ele já se encontra no palanque. É o nosso popstar de Maués, o nosso galã. Ele que já está com a boca... com a boca de ferro, exatamente! Boa tarde, Zé Carlos! Boa tarde, Maués! Boa tarde, interior! Boa tarde, Brasil! Zil, zil, zil! Tamo junto! Já chegamos? Já chegamos, Zé Carlos! É, chegamos! Já chegamos! Eu estou no ar! Com certeza! Se você lembra...